Boa tarde, eu sou o Miguel Betancourt e assino a playlist no Rádio Clube de Angra, a Voz da Terceira, aos sábados das 19 às 21 horas. Playlist que pode ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos via facebook.com/playlist.rca. Abrimos a sessão de hoje com Atoms for Peace, a música foi Before Your Very Eyes. Atoms for Peace, cujo vocalista, Tom York, é também o conhecido vocalista do mítico grupo Radiohead. Passamos de seguida para The Good, The Bad and The Queen e a música Northern Whale e depois The National com a música I Will Still Destroy You. Bem-vindo, votos de uma excelente tarde de sábado. Playlists com Miguel Betancourt. The National, com a música I Will Still Destroy You, antes deles The Good, The Bad and The Queen, e abrir a sessão de hoje da playlist Atoms for Peace. Lá mais para a frente vamos ouvir Benjamin Booker, Fantastic Negrito e Ben Harper, entre muitos outros, mas para já The Walkman com a música Red Moon e depois Beirut trazem-nos The Riptide. The red moon is rising behind you. The ocean is pounding away. I held up a light to a smoke, but the wind blows it away. And the night sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Thank you. dos Fleet Foxes, vamos ouvir Sun It Rises. Eu sou o Miguel Bettencourt, está a ouvir a playlist e estarei consigo aqui até às 21 horas. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Se só agora chegou à antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist no RCA. Eu sou o Miguel Bettencourt e estarei consigo aqui até às 21 horas. Ouvimos Benjamin Booker com a música Overtime e de seguida entram no alinhamento Fantastic Negrito com An Honest Man, depois Ben Harper e Earl St. Clair com Walk Away e Feeling Alive, respectivamente. Votos de uma excelente tarde de sábado. Playlists com Miguel Bettencourt. To do, and so easy to say, sometimes, sometimes you just have to walk away. Walk away. So many people to love in my life. Why do I worry about one? But you put the happy in my nest. You put the good times into my fun. And it's so hard to do and so easy to say. But sometimes, sometimes you just have to walk away, walk away. For the no, we've tried the goodbye so many days. We walk in the same direction so that we could never stray. They say if you love somebody, then you have got to set them free. But I would rather be locked to you than live in this pain and misery. They say time will make all this go away. But it's time that has taken my tomorrows and turned them into yesterdays. Once again, that rising sun is dropping on down. And once again, you, my friend, are nowhere to be found. And it's so hard to do and so easy to say. But sometimes, sometimes you just have to walk away for the door. You just walk away. Walk away. Walk away. Just walk on, walk on. Turn and head for the door. Feel cool on it. My friends say I should live a little. Need to start saying yes more. I compromise and meet them in the middle. Cause new actions will get you new results. I'm feeling alive, I'm feeling alive, alive, alive. I'm feeling alive, I'm feeling alive, alive, alive. Feel what I'm saying, say. If you feel what I'm saying, say. Yeah. I'm afraid if I try something crazy, I'ma end up in love, love, love. I learned to keep an open mind. Holding all my blessings down. You never know what you will come to find. Who knew the oil would come from the ground? People only know what they choose their eyes to see. I know one thing that's for sure. It's so much more we can be. Don't be afraid to go and try something crazy. You might end up in love, love, love. Cause the world that we live in is crazy. We gotta learn to trust, trust, trust. I'm feeling alive. I'm feeling alive, alive, alive. I'm feeling alive. I'm feeling alive, alive, alive. I'm feeling alive. I'm feeling alive, alive, alive. I'm feeling alive. I'm feeling alive, alive. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, vamos ouvir Sharon Jones and the Dap Kings. A música é What If We All Stopped Paying Taxes, um título sugestivo, no mínimo. Na segunda hora regressarei com muita mais música, Radio Moscow, Wooden Chips, The Black Keys, U2, entre muitos outros, que vão passar aqui na playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist aos sábados, das 19h às 21h. Politician know how you feel. Let him know that you're not going to take no more. Stop paying taxes. Stop paying for corruption and injustice. It's up to you.

RCA. Abrimos a segunda hora da sessão de hoje com The Black Angels, a música Bad Vibrations, e passamos para Wooden Chips com Already Gone, depois Radio Moscow e Jack White trazem-nos Lucky Dutch e Missing Pieces, respectivamente. Votos de uma excelente tarde de sábado, deixe-se ficar desse lado, nós continuamos deste. Playlists com Miguel Bettencourt. Rolling. aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Everything about you, and when they tell you that they just can't live without you, they ain't lying, they'll take pieces of you and they'll stand above you and walk away. Yeah. That's right, and take a part of you. Missing Pieces, de Jack White. Antes dele, passaram por cá Radio Moscow, Wooden Chips e abrir a segunda hora da sessão de hoje da playlist The Black Angels. Passamos para The Black Keys com Bullet in the Brain. We'll be right back.

entramos na reta final da sessão de hoje da playlist com um clássico dos U2, Bullet the Blue Sky, e é com três clássicos que continuamos aqui na playlist no Rádio Clube de Angra: The Police com King of Pain, Duran Duran com a música Do You Believe in Shame e depois David Bowie com China Girl. It's the same old thing as yesterday. Playlists com Miguel Bettencourt. Yes. candle. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl, sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. E chegamos ao fim da sessão de hoje da playlist. Vamos terminar com New Order, a música All Day Long. Eu sou Miguel Bettencourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra, a Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Recordo que pode ouvir a playlist em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos, claro, via facebook.com/playlist.rca. Da minha parte, despeço-me, como é habitual, às 21 horas, aqui na antena do Rádio Clube de Angra. Despeço-me com um abraço, votos de um excelente fim de semana. New Order, All Day Long. get your end.